ידועים אותו דבר בתושבי הקסמה השם מתאקס. 2, autorizado o táxi, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 7. Bom dia, tá 9147, para a cópia Brasília. 9147, 300 é o nível, Brasília, aguarde um minuto para a cópia. Você escuta. Você acorda lá o 36, hein? Afirmo. Python Gol 1192, decolado 0500, chame o controle 1208, que é o bom voo. 1208, bom dia. dia, Gol 1061. Frente da informação, Charlie, autorização Brasília 400, remota. Gol 1061, número 2 para cópia, guarde o nível 400, Brasília. Confirmando a por 1, a saída? Afirmo. Autorizado Brasília, via rota Zulu 17, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, decolagem pistão 0, primeira curva à direita. Transponder 5466, controle Salvador 120, decimal 80. Ok, para Brasília, Zulu 17, nível 360, autorizado, direita Arbor 1, Elefa, Zulu 17, 5466208. Fechamento correto, portão 07, chame pronto, seu 9147. Bora. 19061, copia? Copia. Autorizado Brasília, e a rota up Zulu 17, nível 400. Perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, decolagem pistão 0, primeira curva à direita. Transponder 5474, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Brasília. Nível é o 400. Decolada 10, rua direita, perfil da Arbor 1, padrão do Alepo. Aeroguia Ampla Zulu 17, 5474, no transponde 1208. Gol 90961. Gol 9061, correto, no pátio 3, chame pronto, pushback acionar. Camarada. Salvador, boa noite, está 3520, está aqui, está aqui, está aqui, então 3520, João Pessoa, nível 370, prepare a subida Cuca, transição Aracaju, aguardando cópia. 370, Cuca, Aracaju, Salvador, boa noite, boa noite, Tona 2. 1-8-1-2, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Ele pôs, pistão no zero, boa noite, Tona 2. São 3-5-2-0, copia. João Pessoa, via rota antes do Lomo 7 até Recife, após o DCT, nível 370. Perfil de saída Cuca, transição Aracaju, decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5475, controle Salvador 120, decimal 80. 3520, autorizado. João Pessoa, via do Lomo 7, Recife, 370, o Caracaju, primeira subida de esquerda, decolando 10, responde 5, 4, 7, 5, portão 208, 3520. Então 3520, cotejamento correto, portão 05, chame pronto. Camarada. 47, possível estacionamento no portão 7. Tá, 9147, autorizado, chame táxi. Camarada, tá, 9147. Voo 18112, no solo 08, libera direita, na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa até antes da táxi e Juliette. Ele tá, Alfa antes da Juliette na escuta, é o nome na mesa, obrigado. Oxenem 6258, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Ele pousa no zero, Oxenem 6258. 40. Boa, Jura. Braço aí, bom pouso. Braço, irmão, até mais. Focar. Aproximando-se da Júlia, Figo 182. Gente, mantenha a posição, aguarde para ingresso, portão previsto 08, Gol 1812. Mantenha a posição 182. Foi Gol 9061, Macho 3, puxa da estacionamento. Autorizado, reporte táxi, Gol 9061. Viva e chama táxi, 61. Xenem 6258 no solo aos 1-1, libera direita na minha escuta, táxi via Alfa até antes do táxi de Juliette. Você vai taxar até a final, Xenem 6258, na sua escuta. Posição 9147 para o táxi com autonomia 320, altera a confusão. 9147, autorizado táxi, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 7. Pátio Índia, ponto de espera, reporte. Boa, 1172, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Boa Aguardando o voo 96. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento calmo. Autorizado pouso 1-0, voo 1-7-2. Salvador, está 3-5-2-0, continuar de caramente. Isso, está 3-5-2-0, aguarde para o push. Aguarda. Chané 6258, ingresso Juliette, portão 07. Ok, Juliette para o 07, o Médio é depois, pegada. Avianca vai passar a retaguarda após estar autorizado no portão 05, portão 3520. Muito obrigado, após a passagem da aeronave da Avianca, pushback está na aberta, 3520. 1172, no solo azul 17, direita, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa e Kilo, parte 3, a remota é a 2, Lima, 1172. Alfa, Kilo, portão é no parte 3, da 2, Lima, 1172. Sérgio, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento calmo. Decolagem 1-0, 9147. 9061, posterior 10, tá pronto. Voo 9061, localizado em A e Mancê, cabeceira 10. Ali Mancê, cabeceira 10, voo 9061. Então 9147, decolado ao 19, chame o controle 120, decimal 80, eu vou. 208, bom trabalho, 9147. Aguardando cópia. O voo 1172, extra aero, pediu para informar que se o balizador não estiver na posição aguardando, que o mesmo já está chegando, ok? Tá ok, tá ciente, voo 1172. Estimado de decolagem mais um minuto. Então, a 03520 está pronto para o site 148 a bordo, Maceió, 2 horas e 5. 03520, autorizado o táxi via Pat 1, Taxi Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para a decolagem, com ajuste 1017. 1017 via Índia, enquanto era pronto, está 3520. 19061, autorizado a decolagem pista 10, vento calmo. Decolagem pista 10, 1901. Tá 3520, autorizado ali aí, mantém cabeceiro 10. Ali mantém a 10, tá 3520. Decolada 124, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, obrigado. Tá 3520, autorizado a decolagem pista 10, vento calmo. Já decolagem pista 10, tá 3520. Então 3520, decolado aos 26, controle 1208, tem um bom voo. 208, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. 3520. Voo 1173, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, via rota Zulu 10, Taubaté, nível 360. Perfil de saída Sambo 1, Leda, Motiva, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5505 e o controle 120, decimal 80. Correto, 5505, portão 09, chame pronto, gol 1173. 1173. Bravo, Charlie Taxi, Gol 1173. Autoridade de Mara 1. Então, 38 no meio, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 1-0. Com 38 no meio, autorizado pouso, pistão 1-0, vento calmo. Livre pouso 1-0, 38 no meio. Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para a decolagem, o ajuste 1-0-1-7. 38 no meio, no solo aos 34, libere a direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Ok, virando à direita, nossa escuta via Alfa, reportando para Juliette, 38 no meio. Portão 38 no meio, ingresso Juliette, portão 05. Gol 1173, autorizado em Alimanter, cabeceira 10. Alimanter 0117. Decolou 42, chame o controle de salvador no 208. Alto, bom dia. É o Gol 561 com a Charlie. Você parou, galera. Gol 561. Confirme o nível solicitado. Ah, princípio 400, mas o que vier, tá bom. Sem problema. Gente, o meu 561 será coordenado 400, autorizado Galeão, Gantos 144, Serra Golfo Romeu, Tornador 857 Mon, nível 400, decola da pistola 0, primeira curva direita, saída São Romeu, Leda Doctor, acionando o transponder 54, controle colador, opere 120, décima 8. Autorizado o Galeão, via Cervo 44, segura pela Avenida 87, ouço na saída Salvo 1, Leda Doclo, decolando da 10, curva direita, no nível 400, transponder 5514, o controle 208, Bono 5 Leona. Bono 5 Leona, correto, cheiro pronto, chamar, obrigado. Argentina 1911, approved taxi until holding point runway 10, report right for takeoff, QNH 1017. Taxi to holding point runway 10, we will report for departure, 1911.